sinto o meu corpo, a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria, estado de violência, estado de hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria, meu corpo não é meu, meu coração é teu, atrás de portas frias, o homem está só. Homem em silêncio, homem na prisão, homem no escuro, futuro da nação. Homem em silêncio, homem na prisão, homem no escuro, o futuro da nação. Estado de violência, deixem-me querer. Estado de violência, deixem-me pensar. Estado de violência, deixem-me sentir. Estado de violência, deixem-me em paz. Yeah.